Essa é pra ficar pra história. Vai no pelo, hein? Mesmo, é no pelo. Goiânia, pelo amor de Deus, faz com nós não. Outre! Fred, Fabrício, Hugo, Guilherme, Murilo, Rulo. Achou que ia faltar uma dessa, né? Mas não vai não. Quem começa? Eu? Faz de conta que o show é seu. E eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ter aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em você fica aí, nós aqui. Beleza. Você, lembra? A vida vai passando e tudo é tão igual. Vai, Fred, por gentileza. O pranto no meu rosto é feito um temporal. Faz comigo, não. É o vinho que embriaga, é pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não. Só quem já sofreu na vida, vem, vem, vem! Vocês, vá! E nada é mais difícil. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Já tá bonito assim lá longe. O frio do meu corpo pergunta por ti. E não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Eu era tão feliz. Ré maior, ré maior, ré maior, ré maior. O rézão, o ré maior que tiver. O ré maior que tiver. Meu Deus, essa. Sei que você quer voltar. Eu vou ter que dar um gole depois dessa. Dá um gole pra mim, então. Quem sou eu pra recusar? Vai você, pelo amor de Deus. O amor supera tudo. Achei que esse ia de segunda. Preciso do seu olhar. Não tenha medo da sorte. Tem que respeitar, né? Ela não vai castigar. Quem ama sempre. Só se for você. Perdoa. Dependendo do que for, nós até perdoamos. Por isso vou. Agora é só os cornos e os apaixonados. Vocês dois! Solta a voz, vai! Todo mundo! O frio da madrugada já surrou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada eu já brinquei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. Vou parar aqui não. Segura, segura, segura, segura. Mandei mensagem pra ela. Ave, credo. Como é que ela faz, bebê? Não me respondeu. Não me respondeu. Liguei no seu celular. A secretária atendeu, isso é do meu tempo. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade eu me apaixonei. A primeira vez que eu te vi, vou te ligar. Vou deixar recado, vou mandar mensagem. Foi só desse jeito eu tive coragem de abrir o jogo nessa ligação.